Não, é emocionante, porque tem uma vez que eu tava dando aula sobre o Cerrado, e tinha um aluno que nasceu na região. E eu falei, não vou mais dar aula, você vai falar sobre tudo que você vivia aqui na app. Eu só ficava trocando os slides e ele falando. Professor Malandro! Tava mó história edificante, veio uma malandragem no final. O Azaghal tá quietinho porque ele acabou de twittar um link aqui de loja que vende action figures do Hobbit. Porra, eu tô pirado aqui, cara. Já vomitei, já passei mal. Professor, posso sair de sala? Não tá prestando atenção, né?